O tema a ser colocado aqui hoje é: qual religião leva a Deus? Ou qual religião nos leva a Deus? Ou qual religião nos leva às verdades divinas ou às verdades naturais? Né? Então a gente aqui faz algumas perguntas, alguns questionamentos. Né? Será que, digamos assim, a religião judaica, a religião dos judeus, a religião israelita, do povo de Israel, que já existe há praticamente 6 a 7 mil anos, será que ela, através do seu livro Torá, que é o livro sagrado dos judeus, através de suas várias facções religiosas, como os judeus ortodoxos, os judeus liberais, os judeus sionistas, que são mais ortodoxos ainda, será que eles conseguem, a maneira deles, fazer com que os seus seguidores consigam realmente chegar às verdades divinas? Será que eles conseguem realmente abrir a mente das pessoas para propor, digamos assim, uma melhor oportunidade de chegarmos a Deus? Será que é o cristianismo, a religião cristã, que tem como seu livro sagrado a Bíblia, através do Novo Testamento e o Velho Testamento, através de sua infinita quantidade de igrejas evangélicas, luteranas, igrejas ortodoxas, romanas, ortodoxas, russas, ortodoxas, gregas, turcas, através de todas as suas igrejas pentecostais, neopentecostais, será que todas essas igrejas unidas numa religião, religião cristã, será que eles conseguem realmente fazer com que seus milhões e bilhões de seguidores consigam chegar realmente às verdades divinas? Será que o Islã, a religião islâmica, ou maometana, ou muçulmana, com o seu livro sagrado, o Corão, ou Alcorão, como alguns colocam, em suas várias facções religiosas, algumas fundamentalistas e outras não, será que conseguem, de uma melhor forma, fazer com que os seus seguidores cheguem às verdades divinas, ou cheguem, digamos assim, mais perto de Alá, que para nós é Deus e eles é Alá, na verdade é tudo a mesma questão? Será que eles conseguem, da forma radical ou não radical, fazer com que isso aconteça? Então, isso são questões que é colocado aqui, naquele artigo, nesse artigo aqui, que é da Sandra Marinho. Ela tem um artigo que ela sempre escreve na Folha Espírita, e o tema sempre do artigo é algo assim meio que polêmico, e o subtítulo é Educa a Tua Alma. Essa Sandra Marinho, ela escreve na Folha Espírita, essa é a Folha Espírita de abril, agora do mês passado, né? E ela é uma oradora, ela é uma palestrante espírita, de um grupo espírita lá de São Paulo, e ela também participa de um programa Portal da Luz. Bom, então ela coloca aqui essa questão, afinal das contas, qual é que é a religião? Será que, digamos assim, uma outra seita, que é uma outra filosofia de vida, que são os seguidores de Buda, os seguidores de Confúcio, os seguidores de Krishna, será que não seria tido como religiões, mas são filosofias de vida? Será que eles têm também uma melhor condição de levar os seus seguidores, digamos assim, a mais perto da ideia divina? Então aqui ela coloca bem certo, né, que no Brasil não existe essa questão religiosa tão enraizada como em outros países. O que existe aqui é lá no artigo 5º, inciso 6º, de que nós aqui no Brasil nós temos uma liberdade de credo. Aqui não existe aquilo que se chama de religião oficial. O Brasil é um país laico, onde se prega o laicismo, isto é, não existe uma obrigatoriedade de seguir essa religião ou aquele outro credo religioso. Existe uma liberdade de religião, isso se chama de laicismo. É um país laico. Ninguém segue uma religião obrigatória, e muito menos uma igreja, certo? Então, existe esse ponto positivo no Brasil, depois de tantos outros negativos, é que cada um segue a religião ou a igreja que bem entender. Mas aqui ela coloca uma história. Então, em todos os artigos dela, nessa Educa Tua Alma, ela coloca uma história muito interessante e bem bonita de se colocar nessa questão aqui. Quem realmente consegue chegar a Deus? Será que alguma religião nos leva realmente a Deus? Bom, então aqui ela conta uma história de um grupo de pessoas, de um grupo de grandes, digamos assim, enviados, que eles na Terra, eles haviam sido sacerdotes, eles haviam sido patriarcas da Igreja Ortodoxa, eles haviam sido emissários de Deus através da religião cristã, através das religiões judaicas, grandes prelados da Igreja Católica, grandes seguidores, digamos assim, de Confúcio, de Krishna, de Buda. Existiam aqui também grandes sacerdotes que haviam defendido a ideia de Maomé, profeta Maomé, e todos eles estavam reunidos lá na espiritualidade, num patamar, numa das hierarquias mais elevadas da espiritualidade, quase chegando perto daquilo que se pensa portal de Deus. E lá eles iam ter uma... Porque eles estavam todos eles sendo preparados para reencarnarem novamente aqui no planeta, na Terra, para cumprir novamente com suas missões religiosas. Cada um, é claro, defendendo a sua ideologia. Todos eles estavam reunidos lá numa sala e todos eles estavam dando seus depoimentos a um anjo celestial, a um anjo assistente. E todos eles, inclusive, estavam com os seus paramentos, estavam com todas as suas vestes, com todos os seus colares, com os seus anéis de brilhante, com os seus turbantes. Todos eles, é claro, vestindo o ornamento, representando a ideologia religiosa que eles haviam deixado aqui na Terra, que eles já tinham sido isso aqui na Terra. Bom, por que que eles estavam reunidos nesse local? Porque eles iam, um deles ia ser escolhido por uma comissão celestial, um deles iria ser escolhido para ter uma conversa com o Divino Mestre. Eles iam ter a oportunidade, um deles, aquele escolhido, o Felizardo, ele ia ter uma conversa com o Supremo Criador. E aí esse anjo assistente, depois de entrevistar todos eles, aí ele viu lá no canto, meio que sozinho, um senhor de bastante idade, com uma barba comprida, branca, toda esmaranhada, suja, suas vestes extremamente rotas, né? Estragadas, como é que é? Rasgadas, seu cabelo bastante desgrenhado, até meio sujo, magro, macilento, suas mãos até meio que com unhas compridas, a roupa manchada de sangue. E aí chegou para ele e perguntou para ele, disse, e você? Você está aqui por quê? Qual é que é o motivo de você estar aqui, meio que afastado dos outros? Qual é que é a religião que você defendia quando encarnado? Aí ele, meio envergonhado, assim, ele disse assim, ah, meu querido anjo, eu nunca tive tempo de seguir nenhuma religião, nem sequer tempo de rezar. Eu não tive tempo para isso. Porque eu vivi minha vida toda, quando encarnado, num deserto. Minha vida toda num deserto. E lá no deserto tinha muito sofrimento. Eu ajudava as crianças que eram largadas lá, à míngua, sem comida, sem água. Ajudava elas a chegar num local onde eu podia ajudá-las. Eu lá ajudava homens, mulheres, anciãos, pessoas de idade que também eram perseguidos por outros soldados, por soldados ou por outras pessoas que não gostavam deles por causa da religião que eles professavam. Então eu ajudava eles, muitos eu carregava no colo, por isso que eu estou todo sujo de sangue ainda. E eu não consigo me livrar disso. E eu sinto muito, mas eu não consegui nem por um momento adorar nenhum Deus. E a digamos assim, devotar os meus sentimentos a nenhuma religião. O que eu fiz foi ajudar aquelas pessoas lá no deserto. Aí o anjo disse assim: olha, infelizmente eu não posso classificá-lo como um adorador de Deus, mas eu posso classificá-lo como uma grande pessoa que auxiliou o seu semelhante quando encarnado lá na terra, ajudando as pessoas lá no meio do deserto. Bom, e aí então todos se reuniram, eles ficaram naquele local, e ele meio que chorou de arrependimento por não ter servido nenhum mestre, né, divino, por não ter servido nenhum Deus. E aí passou um certo momento, e aí veio a resposta. O nome desse velho, inclusive, era Ibrahim al-Mambet. Ibrahim al-Mambet. Aí então veio a resposta de que a pessoa, o espírito lá, aquelas pessoas que estavam todos lá, todos os prelados, todos aqueles paramentados, todos os grandes chefes de todas as religiões, inclusive esse senhor aí, quem havia sido escolhido para ter uma conversa com o divino mestre foi esse senhor, o Ibrahim al-Mambet. Por quê? Porque ele havia sido o símbolo daquilo de que a gente pode chamar de ação. Ele havia sido o símbolo de caridade, ele havia sido o símbolo de humildade, de resignação e de servidão ao seu semelhante. Ele, e não os outros, foi escolhido para ter uma conversa com o Divino Mestre. E aí, então, é muito interessante porque aqui ela coloca também, inclusive, isso aqui é uma coisa para se pensar, ela coloca o nome do cara como Ibrahim, que é o nome judeu, e al-Mambet, que é o nome árabe, que é um nome islâmico. E que ele tinha os dois nomes, e que ele nunca se importou em ajudar judeus, muçulmanos e muito menos cristãos. Que isso não está nem um pouco na importância de chegarmos verdadeiramente a Deus. E aqui, como final de toda a história, existe sempre uma moral, né? Existe aqui, então, assim, ó. Estejamos certos, amigos e amigas. Isso aqui é uma nota da autora aqui. Que a melhor das religiões é aquela que praticamos no coração. No coração. Fazendo bem pelo bem aos nossos semelhantes. Não é à toa que Jesus nos ensinou: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então a resposta está aqui. Qual é a religião que nos leva a Deus? É o nosso coração, a nossa consciência. Obrigado.